0 1 Zulu 35, controle em 1-1935, boa viagem. 1935, boa. Dá um visual com o campo. Maceió, nível 1190, decola da pistão no zero, primeira curva à esquerda, saída pouca, transição Caju, Golf 677, aciona 5401, frequência do controle 1190-1935. 360, voando direto, Leda, 6201. Leão 43, chame torre, 1895. 1895, muito obrigado, até mais tarde. Torre Salvador, boa tarde, CNM 143, estabilizado X-Ray 1-0. 143, gostei da aproximação, agora de pista livre. Escuta, né, 143. Passageiro 2231, autorizado a decolar de pista 1-0, vento no 30 graus, 99. Delta Cop, tio 31. Trip 5-4-1-5, com 5. Cruzeiro de POB, 4 de autonomia, alterna a vitória para o táxi. 3415 está autorizado, táxi até a entrada do pátio principal. Atividade de entrada do pátio principal, 3415. Reporte estabilizado. 2000 com 1012, reportagem estabilizado, gol no 645. CNM 143, baixou e gravou? Afirmo. Prejado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, no 09. Trip pouso, pistão no zero, CNM 143. 2231, decolou 37, controle em 1-1935, boa viagem. Salvador de Pátria, 1935, thank you very much. Salvador Departure, good afternoon, passageiro 2231, Momo Departure. 2 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Galeão. Gol 969, está autorizado táxi até o ponto de espera da pistola no 0, via táxi Índia, no ponto de espera Chumitui 1-1-8-2-9-5, QNH 1-0-1-2. Cliente autorizado táxi, ponto de espera da 1-0-18-5, 1-12-8-6-9, obrigado. Trip 5414, correção, o Trip 5415 está autorizado táxi até o ponto de espera da pistão 1-0, via pátio Índia. No ponto de espera Chumitui 1-1-8-9-5, quem nega 1-0-1-2. 7, Trip táxi até o ponto de espera 1-0, 7-2-9-5, quando pronto, Trip 5, boa noite. Solo Salvador, Azul 4206, para posicionamento, ponto 8. Azul 4206, coordena vai vir solo, chame pronto para o táxi. Coordenará e reportará o táxi. Azul 4206, autorizado. Torre, bate a Juliette. Marco Juliette, que engano no 0-2, vento no 30 graus, no 0 mais para cheque, reporte na curva da 1-7, o Eco Juliette, baixar e travar. Da 3567, formação em curso Quebec, está pronto para a COPS? Da 3567, autorizado Brasília, nível 360, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Lopes 1-7, segue conforme plano de voo, aciona 5167, frequência do controle 1-1935. 3567 cruza para Brasília, nível 360. Decola da 1-0, cruza direita, sai da arma, transmissão elétrica, a aerolínea do 1-7, transmissão 567 e o controle 1935 da 3567. Da 3567, cotejamento correto, chame para o pushback final. Paulo, confirmando a frequência da torre para o Gol 1869, por favor. Gol 1869, frequência 1-1-8-95. 1895, grato, Gol 1869. Salvador, Gol 1869, ponto de espera, pistão 9-0, pronto. A Lima tem o 1869. Ali mantendo 869 graus. Na lateral da 97, mais Juliette. Juliette está autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus, norte baixo. Estou em boa trip 5415, ponto espera no zero. Cadê o ponto espera a trip? Tem o ponto de espera do no zero? Voo no 869, está autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 30 graus, norte norte. Vou decolagem, pista no zero, voo no 869. Juliette. Fortaleza Juliette, 6143. 2815. Quebec confere, aguarde para Copa? Aguarde para Copa, 219. Fugindo a aproximação, que é legal no 02. Dentro do 40 graus no 0 mais para chefe, aguarde pista livre, o 645. É, você não escuta o 645. Aqui é com Juliette no solo aos 42. Está autorizado o ingresso no pátio 5, aos chefe na sequência livre, é com Juliette. Na 6201, chame o Recife, 251. 251. 35219, tá pronto para a Copa? Pronto para a Copa, 35219. 35219, autorizada a vitória da conquista. Nível 200, decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, direto vitória da conquista. Oceano 5405, a frequência do controle 199.35. Quem é que pôs autorizado com o 1645? Saída Árvore, transporte 5405, frequência controle 1995, 35219. 35219, somente confirmando a saída, Árvore direto, vitória da conquista. Árvore direto, vitória da conquista, 5219. 35219, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Passou a Juliette, 6143. 2209. Lance pro táxi, o azul 4206. Alterna Maceió, 1340, autonomia 93, bora. 5405, após o pouso aeronave na curtíssima, está autorizado ali a IMAT, trip 5405. 206, está autorizado o táxi, até através do portão 05. Autorizado o táxi, até através do portão 5, azul 4206. Azul 4206, QNH 1012. Estado 1012, graças. O Chanel 6143, está autorizado o ingresso na Juliette para o portão 01. Teve ingresso Juliette 1, graças, 6143. Salvador Control, passaria do 2231, request. Ahead. Request direct ahead em Barreiras, VOR. That's clear. Did you copy? Direct em Barreiras, VOR, passaria do 2231. Cleared. Cleared. Coordenando com a equipe solo e chamando para táxi. Pela direita, solo em 1219. Entre, liberando 1219. O azul 4206 está reautorizado até o ponto de espera da pista 10 via pátio. Índia no ponto de espera, chamitou em 1 no 8, 19, 9, 5. aqui autorizado para 6 para o 5. Aliás, 4 da 10, chantou 19. Golo 645, está autorizado o táxi Alfa, reporte Alfa, reporte Juliette, Golo 645 está reautorizado o ingresso da Juliette para o portão 04. Juliette para 04, Golo 645. Golo 935, boa viagem. 10935, bom trabalho. Salvador, do 406.09. Boa tarde. Lima tem azul 4206. A Lima tem 10. 4.5, boa noite, contato radar, voo 60, voa direto Leda. Voo no 60, voa Leda, dá presente, teve 5.495. Está autorizado o táxi, até o ingresso do Pachuca. Autorizado o táxi, até o ingresso do Pachuca. C5464, fica atento à aeronave da Gol que está parqueando no 04. Após estar autorizado a passagem até o ponto de espera da pistão no 0 via Índia, no ponto de espera Chumitu em 118 decimal 95. Atento à aeronave, está autorizado até o ponto de espera via Índia, camarada 2. Azul 406, decolado 49, controle em 11935, boa viagem. 11935, azul 4206, bom trabalho. Controle Salvador, azul 4206, decolou na Fuca, se escuta. 4206, contato radar, azul 350, sai da Fuca. 350, Fuca, azul 4206. Autorizado a linha de decolagem, pistão no 0, vento no 30 graus, Alô, boa noite, Sinai 6259. Sinai 6259, informação em curso Quebec, aguarde para cópia. Obrigado. 5464, decolou 52, controle em 1-1935, boa viagem. 1935, com serviço daqui a pouco. F465 Flight Level 190, Puka Departure 3549 5464. Oxiné 6259, está pronto para a cópia? Oxiné 6259, está pronto para a cópia? 6259, afirmativo, prossiga. Oxiné 6259, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da pistão 10, primeira curva direita, saída da Euleda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trip, segue conforme plano de voo, aciona 5413. Frequência do controle 1-1-9-35. Ativo Sinai 6259, aprovou 360 para Guarulhos, conforme, decola pista 10, direita pós, Bael, Leda, Brito, eu preso 1-6, Bravo, até o Zulu, Trigue. Aciona 5-4-1-3, controle. O Sinai 6259, cotejamento correto, chame para pushback e acionamento. Muito obrigado. Já presente, trip 5415. Azul 4206, chame Recife, 12545. Azul 4206. Na escuta, 4206 azul. Recife, 12545. 12545, azul 4206. Controle Salvador, trip 5415. Solicita a prodigilhão já presente. 5495, chama agora Recife, 1251. Recife agora, 12510, 35415, boa noite. Boa noite, 1251. 9 para Push Taxi Charlie. Código 519, coordenando com a equipe Salt, pronto para o táxi. Chamada para o táxi, 3894, muito boa noite, acena identificação, desça para 3 mil pés, prodigo no ajuste 1012. O 35219 está autorizado táxi via pátio 1, Índia até o ponto de espera da pista 10. No ponto de espera, chame tu em 118 decimal 95, que é 1012. Vai seguir a aeronave da TAM. Autorizado, via parte 1, de alfa, ponto de espera 118 decimal 90, ajuste 62, vai seguir o TAM 5219. O 35219, frequência da torre 118 decimal 95. Ok, corrigindo, 118 decimal 95. Pronto para o táxi TAM 3567. Nós temos 155 a bordo, 4 horas e 15 de autonomia, alternado Ribeirão Preto. TAM 3567, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia, no ponto de espera Chumitlin 118295, sem negar 1012. Ajustado 1012, está autorizado o táxi da táxi Índia, pronto, ponto de espera 295, obrigado, uma boa noite, TAM 3567. Salvador, 3567, tá pronto, ponto 0 da 1-0. 3567, tá autorizado, aliar e decolar, pista 1-0, ponto de 1-3-0 graus com 1-2 nós. Aliar e decolar da 1-0, 3567. Tipo 219, mantém a posição, pode esperar. Aliar e manter, pista 1 na terra. Aliar e 3567, decolado 204, chame controle em 119, decimal 35. 1935, menos. Controle, boa noite, da 3567. Decolado cruzando 1100 na Arbor. 3567, contato radar na decolagem, suba nível de voo 300, perfil Árvore Elefa. Árvore Elefa, solicita a prova de Árvore ou Elefa? Está autorizado Árvore, TAM 3567, após 2 mil pés, correção. Após 2 mil pés, voe Elefa. Ok, após 2 mil, Elefa, 3567. TAM 3894, desça para 2 mil pés, ajuste 1012, autorizada final ILS X-Ray, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. Copião para Quebec, autorização Guarulhos. TAM 3897, informação em curso Romeu, aguarde para cópia. 3897. Sinal 5. 124. 12545, 12365, 5511903, 5464, good day. Trip 5219, decolado 207, chame controle 119 decimal 35. Chamando 119 decimal 35, 5219. controle Salvador, Trip 5219. Trip 5219, boa noite, contato radar na decolagem, Subal 200, autorizado direto Arbor sem restrição. Ok, parou 200, direto ao Arbor sem restrição, 5219. Salvador, 3567. 3567, Latam, prossiga. Precisa, senhora, coordenar com o centro Recife, vamos precisar o nível 300 como sinal. Autorizado, 300 como sinal. O senhor deseja outro nível? Não, tá ótimo, 300, sinal, obrigado. Tá, 3897, na escuta do sol? Sim, prossiga. Confirma a rota que o senhor possui? Nós temos Block, apesulou no zero, Bridge, apesulou no meia, Belo Horizonte, após Trive e Poços. Só um instante, por gentileza, eu vou confirmar com o Centro Recife, tá 3897. Agradeço. Paulo Salvador, boa noite, vou no meu patrocínio, gente, da Romeu, para a Vitória. Tá. Gol no 645, o meu confere, número 2 para 4. Otávio, 3894. 3894, passando Duna, complete final Torre Salvador, 118, decimal 95, bom pro uso. 118, 95, grato. Torre Salvador, boa noite, Otávio, 3894. 3894, continua em aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado, travado, altímetro 90, não deixe. 3894. 1260, alterna 1288. 260288, obrigado, muito boa noite. Realmente é um bom voo. Valeu. Tá 3897, na escuta? Prossiga. Tá 3897, só um instante para o pushback, porque o Centro Recife não recebeu a CHG do senhor. Voo 1645, copia? Copia, voo 1645. Voo 1645, autorizado Vitória, nível 360, decola da pistão 10. Primeira curva à direita, saída da Euleda, Eutz, Aperuísk 50, aciona 5421, frequência do controle 199, decimal 35. Autorizado Vitória, nível 360, decola da 0, da direita, da Euleda, Eutz, Aperuísk 50. 5429 transponder, 1935, ao controle, voo 645. Voo Boa noite, Gol 971, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4000, país da Justiça 012. Obrigado. Tá 3894, no solo, economia, livre pista pela direita, chame solo em 1219. 219. Alô, boa noite, 3894. Sou 3894, autorizado táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, está 3894. Solo Gol Romeu 45, curso de funcionamento no 4. Gol no 645, coordenando com a equipe de... Gol no 645, aguarde para o pushback de funcionamento. Aguarde no 645. Está 3894, autorizado ingresso a Juliette para o portão 03. Para o 03, está 3894. Solo 3897, conseguiu coordenação com o centro, senhorita? Afirmo, só um instante para a cópia da 3897. O no 645 está condicionado após passagem da aeronave da TAM à retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, está autorizado o pushback e acionamento, chame para o táxi. Após passagem autorizada, chama o táxi no 645. Teve inicial pushback aguardando, senhorito, 3897. Está 3897, está autorizado. 3897. 3897, copia? Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da pistão no zero, primeira curva direita. Saída da El Leda após posição bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 e segue conforme o plano de voo. Aciona 5434, frequência do controle 119, sinal 35. Copiou 320, autorizado para Guarulhos, decola da 10, curva direita no perfil da Dael, voa Leda em seguida bridge para Upper Zulu 16. 5434-1935, tá 3897. Tá 3897, cotejamento correto. Chame. Chama pronto para o táxi. Afirmativo, chama para o táxi 3297. para o táxi, voo 645, estado 23040, Campinas, CLB, Luna 21. Voo 645, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia, no ponto de espera Chumitou em 118.95, o QNH 10012. Autorizado via Índia, no ponto de espera 395, voo 645. Voo 971, no desça para 2.000 pés, autorizado sinal ILS, suporte estabilizado. Galeão. 3897, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via táxi Índia, no ponto de espera Chumitou em 118.95, que negar no 012. Afirmativo, via Índia 1895, obrigado, boa noite. Sim, está autorizado. Meia 259 no 01 no posicionamento. Meu nome é 1971, está autorizado. Alinhar e decolar, pista 10, vento de 130 graus com 10 nós. É o gol no 645. Relativo, gol no 645. Autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento de 130 graus com 0 nós. Autorizado alinhar e decolar, gol no 645. Boa, 3897 da Tanta, pronto, 10. A 3897 mantém a posição. Na escuta. Tá 3897, com a autoridade, alinhar e manter, pista 10. Ali manteu no 0, 3897. Voo 645, decolado de 27, chame controle 199-35. 1935, voo no 645. Controle 1645 da Elne, da Elne. Voo 645, boa noite, contato radar, se levar o nível 360, voo direto Leda. Boa noite, para 360, direto Leda, voo 645. Da 3897, autorizado decolagem, vento de 130 graus, com 1 no norte. Iniciando 10, 3897. 3897, decolada 29. Chame controle em 119-35. 119-35, 3297. Tá 3897, boa noite, contato radar, subatada nível 320, saída da El. Da El para o 320, 3897. Oxenê 6259, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, e táxi da Índia, no ponto de espera Chimitui em 1-1-8-95, KNH 1-0-1-2. Médio, ponto de espera, alta 2895-0-1-2-62-597. Mantenha a saída do Ribeira Nato na mesma saída, o botão 3897. 259, mantenha a posição do número 9 na sala. Teste, mantém 6259. Boa 971 no complexo final de Sami Torre, 1-1-8-9-5. 2-1-5-0. Salvador, boa noite, ficou no 971, não passou automático, baixar trabalho. 1971, livre pouso, pista 1-0, vento de 1-3-0 graus com 1-2-9, altímetro 1-0-9-2. 7, livre pouso 1-0, com 1-2, boa 1971, baixou o trabalho. Na 6259, tá visual com tráfego no plano? Afirmo, 6259. 6259, pós-passagem do meio, tá autorizado ali, aí mantém. Pós-passagem do meio, ali mantém, perdão, o 6259. Gol 1645, chamo Centro Recife, 1251 e alterne 1-3395. 1251-3365, gol 1645. Alterne 1-3395. 95, 1645. 971, noite Solos 34, livre pista pela direita, chame Solos em 1219. Direita 19.